uma pessoa trabalhando para pagar um aposentado. Eu digo isso porque a expectativa de vida está aumentando, tem a queda de natalidade infantil, que automaticamente tem um aumento na população, e também o mercado informal. O mercado informal são aquelas pessoas que trabalham, recebem seu salário, mas não contribuem. Também aquelas pessoas que ficam inválidas no decorrer da contribuição e antecipam a sua forma de pagamento. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente fique cada vez mais com uma incerteza, uma pulguinha atrás da orelha de como vai ser lá no futuro. Exatamente, não sabemos como será lá para frente, esperamos que melhore a situação do país, né? Justamente por isso tem essas questões de previdência privada, como você comentou, né? Então é Exatamente. um grande diferencial, né, William? E qual é o momento certo da pessoa pensar numa previdência privada? Então, o momento certo, na verdade, a gente sempre brinca que é ontem, né? A gente sempre tem que, quando pensou em previdência, a gente já tem que se programar, já tem que começar a contribuição, né? Claro que quanto antes, melhor, né? Quanto mais a gente esperar para começar a contribuir, menor a gente vai ter de acumulado, enfim. Então, a nossa renda vai ser menor lá no futuro. Quanto antes melhor, você diz assim, uma pessoa que começa a trabalhar com 18 anos, se ela for visionária, começar a pensar lá para frente, ela já vai fazer uma previdência privada, é isso? Exatamente, a gente tem casos que os pais, já quando a criança nasce, já começa a contribuir com a previdência, claro. Muitas vezes pode ser até para os estudos lá quando tiver 18 anos. Pode retirar então, é isso, William? Como é que funciona essa parte daí? Exatamente. O plano de previdência privada, ele é realmente feito para aposentadoria, certo? Mas nada mais também como pode ser uma reserva de uma poupança, digamos assim, né? O investimento, exatamente. A finalidade desse investimento é a aposentadoria, mas se porventura ela tiver alguma ocasião que ela precisar desse investimento, ela pode estar utilizando também. E quando ela resolver, talvez, tirar esse dinheiro, né? Como que funciona essa parte? A pessoa pode desistir, pode mudar os seus planos no decorrer, porque são muitos anos, né? E muitas coisas acontecem. Perfeito. Então, muitas intempéries podem acontecer no meio do caminho. A gente só tem uma ressalva que prazo de carência são 36 meses. Então, a partir do primeiro momento que você contribui, que você faz o teu plano de previdência privada aqui no Sicoob, né, você tem um prazo de 36 meses para estar conseguindo restituir esse valor novamente, tá? A gente justamente aplica esse prazo para que a gente possa obter o um maior rendimento, né, das nossas contribuições no plano. Hoje a gente é considerado o plano nacional com o maior histórico de rentabilidade desses rendimentos, tá? Então, justamente para preservar esse histórico, a gente tem esse ponto que deve ser levado em consideração. É claro que quando a pessoa pensa numa previdência privada, ela não pode pensar, eu vou fazer hoje, eu já vou querer retirar daqui um tempo, né? Ela tem que ter essa visão de longo prazo e se imaginar que ela vai chegar lá numa certa idade, que aquilo lá vai beneficiá-la dali para frente, na verdade, né? Perfeitamente, como o INSS é hoje, você desconta da tua folha, você sabe que você não vai poder retirar antes. Claro que a previdência privada ela te dá um pouquinho mais de flexibilidade quanto a isso, mas a gente gostaria que as pessoas tivessem o mesmo consentimento, que elas estivessem contribuindo e por mais que seja privado, que elas tenham essa consciência de que elas, entre aspas, não poderiam tirar esse valor até a sua devida aposentadoria. Se ela resolver tirar, que são perguntas, dúvidas que vão surgir entre as pessoas, Claro, né? fica à vontade. Se elas resolverem tirar, elas terão uma tributação ali, vai ter um valor que, de repente, que ela vai, entre aspas, perder? Infelizmente, não é uma coisa do Sicoob, né, nem coisas da Previdência, é um aspecto do governo, tá? Que hoje ele implica isso para qualquer previdência que você fizer, que vai ter o desconto do imposto de renda. Então a gente tem duas formas. A gente não, o governo ele impôs duas formas de tributação, que são duas tabelas de imposto, que conforme a gente pode estar orientando melhor isso quando a pessoa for realmente efetivar numa agência do Sicoob, mas sim, vai ter um desconto do imposto de renda que a pessoa vai estar sendo tributada. Muito bem, nós agradecemos. E no programa de amanhã, o subgerente comercial do Sicoob Maxi Crédito, William Stormovski, fala das vantagens em investir na previdência privada do Sicoob. Fique ligado. A cotação média do dólar de ontem, 13 de novembro, foi de R$3,76. Mas me diga uma coisa. Diga, Tauro. É verdade que nas agropecuárias Alfa tem de um tudo? Só acredito ouvindo. Ducha Corona Gorducha 4T, 220 volts, 1406, 31,89. Pulverizador Guarani, 5 litros, 55. Aparador de grama Tramontina Elétrico, 1000T, 220 volts, 198. E não é que tem de um tudo com bom preço? Agropecuária Alfa. Para o campo e a cidade, é boa barbaridade. E o programa desta quarta, dinâmico, como você encerra agora. Amanhã, feriado, nós estaremos de volta com mais um informativo e desejamos uma ótima tarde. Lembre-se que quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Até amanhã. Alfa, cooperar é evoluir. Muito obrigado pela sua audiência. Aumente o volume, aumente o volume. 230. Agora são 6:06, uma boa tarde. Estamos iniciando o registro social deste dia 14 de novembro. Parabéns para Basílio Olovati, Bruna Miele de Freitas, Sidemar dos Santos, Clementina Catarina Vier, Daniele Bona, Diogo Ferreira Laurentino, Diose Giovana Madureira Daldin, Elisângela da Silva Dolinski, Felipe Costin, João Paulo Custódio dos Santos, José Ernesto Bierbach, Juraci Kojalski, Jurandir Kopiski, Leucádia Lula Pacholec, Linda Borilli, Márcia Elizabeth, Maria Olga Kostiuk, Maria Salete Miller Piala, Matheus Seritki, Nayara Thaís Dry, Nestor Melnick, Osni Kostiuk, Paulo José Krulikowski, Pedro Kinal, Rosidete Lipchinski Smek, Stephanie Maiara Santos Noronha, Terezinha Stavinski, Tiago Antônio Cavalles, Tino Golek, Valdinei Zanella, Valdir Nunes da Silva, Veridiana Olinkiewicz da Xeri e Valtraud Steinberger Goethe. Aos aniversários de hoje, os nossos parabéns! Deus das mãos, não me entre... é um pedaço de mim. E atenção, a terapeuta Silvana Dalpozzi, Curitiba, estará atendendo dia 20 de novembro, a partir das 11 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União Vitória, e às 13 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruz Machado. Você que sofre com má circulação, reumatismo, obesidade, impotência, gastrite, asma, rins, bexiga, fígado, entre outros, aproveite o tratamento feito com produtos naturais. Podem consultar sócios e não sócios dos sindicatos. Meio-dia e 11. 1230. Uma móveis, você em primeiro lugar. Tudo pra sua casa, pra sua família. O melhor atendimento com total satisfação. Aqui na Euma Móveis, você não fica na mão. Qualidade e garantia, sua felicidade é o nosso dia a dia. Euma Móveis é pra você, nossa família pra bem lhe atender. Euma Móveis, onde a economia é certa para o seu bolso. Avenida Getúlio Vargas, no centro de Cruz Machado. As lojas MR desafia você para a Maratona Robro. Prepare-se e vem! Só nas lojas MR você encontra tênis da marca Robro, feminino e masculino, por R$ 79,99 cada. E você também pode parcelar em 10 vezes de R$ 7,99. Tênis da marca Robro no estilo Vans e All Star em 10 vezes sem juros. Pra deixar o look cheio de atitude, vem pra Maratona Robro. Lojas MR, moda a preços baixos. Pessoal, aqui quem fala é Denilson Show. Tem vezes que os sonhos não saem da nossa cabeça, não é mesmo? Aquela viagem que tanto planejamos, a reforma da casa, uma área de festa para receber os amigos, o carro dos sonhos lindão na garagem. Se com você também é assim, se seus planos e sonhos não saem da sua cabeça, conte com o crédito da Cressol para realizá-los. Cressol, crédito para pequenos e grandes sonhos. Crédito? Cressol. Acabou o gás? Ligue Gás Lá 3522-1144. Agilidade na entrega para toda a cidade de Porto União e União da Vitória. Qualidade e os melhores preços. Atendimento todos os dias da semana, de segunda a domingo, inclusive feriados, das 8 às 10 da noite. E depois desse horário, também não tem problema. Vá até o Posto Avenida, na Manuel Ribas, 1151. Acabou o gás? Ligue Gás Lá 3522-1144. 3522-1144. O Natal já chegou na Leve e quem ganha o presente é você. Sapatilha ou alpargata Nádia Talita, só R$19,99. Tênis casual feminino, só R$39,99. Chinelo do pé, por apenas R$9,99, o menor preço do Brasil. E ainda toda a loja em 10 vezes no Cred Leve. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem para toda a família. Natal da família Leve. Promoção autorizada pela Caixa. Notícias em um minuto. A Assembleia Legislativa divulgou a relação das organizações que vão receber o Certificado de Responsabilidade Social em 2018. Das 108 inscritas, 69 cumpriram os requisitos exigidos e